Uma das maiores dificuldades nossas nessas questões da oração, irmão, é entregar a Deus e deixar com Ele. Porque normalmente nós entregamos para Deus e nós tomamos de volta no meio da semana. Às vezes, de noite, a gente já toma de volta. Acorda preocupado, acorda angustiado, acorda aflito, e a gente vai fazer o que a gente acha de mais importante fazer, vai orar de novo. Deus, eu estou orando de novo para aquele assunto. E eu fico imaginando Deus, isso comigo é direto. E Deus deve falar, mas sócios, você não me entregou esse assunto ali há pouco tempo. E o que Deus quer é que eu e você realmente aprendamos a entregar a Ele os nossos assuntos. E isso faz parte de uma visão muito ampla, muito diferente da que nós normalmente temos acerca da vida com Deus. Porque a vida com Deus, para nós, religiosamente, emocionalmente, geralmente é: eu tenho uma necessidade, eu estou administrando minha vida e eu preciso de um recurso de Deus, eu preciso de uma ajuda de Deus, então eu vou pedir e Deus, por seu amor, sua infinita bondade, vai me conceder essa ajuda. E Ele realmente concede essa ajuda. Ele disse a Moisés: Moisés, o povo vai embora para a terra prometida e vai sozinho, eu não vou com vocês, vocês vão com a minha bênção. E Deus realmente libera bênção, e muitas vezes Ele libera para nós bênçãos assim: tá, é isso que você quer, filho? Essa solução? Está aqui, filho, toma. Mas, na verdade, o que Deus mais deseja, e o que a palavra dEle nos ensina o tempo todo, é que o Senhor, na verdade, quer que nós entreguemos nossa vida inteira a Ele. Não apenas algumas coisas, muito menos que nós peguemos dEle alguns recursos para a nossa vida diária. O que o Senhor quer é que a gente se envolva completamente nele, que sejamos dEle, que façamos parte dEle. E eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em 1 João, 1ª carta de João, capítulo 3, verso 24. 1 João, capítulo 3... Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Diga, permanece em Deus. 1 João, capítulo 3, verso 24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. João é muito claro em dizer: olha, se eu andar nos mandamentos do Senhor, se eu seguir os seus mandamentos, eu permaneço em Deus. Imagina o seguinte: você está num dia muito quente. Lá em Conselheiro Pena, os dias são muito quentes. E você está andando na rua e o calor é insuportável. E você entra numa casa, e você entra numa empresa, num escritório, numa sala, e o ar-condicionado está ligado na temperatura ideal. Pronto. Sua questão do calor vai embora. Porque você está dentro do ambiente em que todas as coisas são ideais, você fica bem. Mas se você sair por aquela porta e voltar a andar pelas ruas de Conselheiro Pena, você vai de novo suar sua roupa, você vai escorrer o suor pelo seu rosto e você vai não aguentar de tanto calor naquele lugar. Irmão, se você voltar para dentro daquela sala com ar-condicionado na condição ideal, você vai ter resolvido o seu problema. O que nós fazemos é que nós queremos estar nas ruas, debaixo do calor, e nós pedimos: Senhor, envia um refresco para mim aqui agora. Senhor, me ajuda a resolver esse problema. E o Senhor está dizendo assim: presta atenção, entra na sala onde todas as coisas estão ideais, que esse problema é solucionado. Não, Senhor, não, deixa eu correr, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa, meu dia é muito apertado, Senhor, deixa eu correr e eu preciso de ajuda, Senhor, por favor, manda aqui um pouquinho, um sopro, manda um, ó Deus, quem sabe chove hoje, e pode ser que Deus mande uma chuva um dia, mas no dia seguinte vai voltar o calor de novo. Agora, se eu permanecer naquela sala com a temperatura ideal, meu problema está resolvido. Nós passamos muitos anos da vida andando pelas ruas e pedindo ao Senhor que nos alivie de alguma coisa, e o Senhor passa a vida inteira dizendo: filho, eu estou chamando para você para vir para esse lugar ideal. Sabe como chama esse lugar? Deus. permaneça em Deus e todas as demais coisas serão resolvidas. A nossa vida, o chamado de Deus para nós é permanecermos em Deus. Se estamos nele, buscamos a vontade dele. Porque se eu estou lá fora, correndo a minha vida, um aperto de tudo, e debaixo daquele calor insuportável, e eu tenho que resolver minha vida, e eu peço uma ajuda a Deus, e aquilo vai acontecendo todos os dias, Deus pode trazer um socorro, mas eu estou muito envolvido com as minhas coisas. Se eu entro na sala dele, está na temperatura ideal, está nas condições ideais, e você já entrou numa sala dessa maravilhosa, aí vem uma moça e pergunta se o senhor aceita água. Você pode aceitar água. O senhor quer um suco? Pode aceitar um suco. O senhor está com fome? Quer um alimento? Pode. Ah, essa sala é maravilhosa. Imagina Deus. Estar em Deus não é estar nesse auditório da igreja. Estar em Deus não é ser membro de uma igreja, não é seguir uma religião. Estar em Deus é uma vida plena de comunhão com Ele, e a palavra do Senhor nos diz que Ele vem e Ele supre todas as coisas, e se aquele que permanece nele, por causa dos mandamentos, é fiel, busca Ele, anda com Ele, Ele permanece nele. Se eu permaneço em Deus, Deus permanece em mim, e nisso nós conhecemos que pertencemos a Ele por causa do Seu Espírito que está em nós. Agora, se nós estamos nele, nós fazemos a vontade dEle, porque o tempo agora não é para correria, o tempo agora é para descansar. O que o Senhor quer? Não, eu preciso lá fora, preciso resolver tudo. Deixa, eu já resolvi para você. Não, mas eu preciso, essa semana eu tenho que correr. Ai, meu Deus, mas deixa, eu vou resolver para você, eu vou cuidar da sua vida para você. Fica aqui comigo, essa sala é maravilhosa. Se você permanecer em mim, você estará no melhor lugar de toda a eternidade. Permanecer nele. E hoje pela manhã, você pode ouvir pela internet, na internet, a ministração de hoje de manhã, o Senhor nos mostra em Romanos, claro que todas as coisas da vida cristã e todas as coisas da eternidade fazem parte dessa realidade em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Não é Cristo Jesus em nós, não é Cristo Jesus nas nossas realidades, não é Cristo Jesus resolvendo uma questãozinha da minha vida, do meu departamento. Não, sou eu em Cristo Jesus. E eu quero isso para a minha vida, Senhor. E se Jesus é o cabeça, nós somos o seu corpo, e se nós estamos como membros do corpo de Cristo, nós como membros da igreja, na igreja de Cristo, nós fazemos a vontade que flui dele, o cabeça. Vimos hoje pela manhã que nós somos co-herdeiros com Cristo, e isso muda tanta coisa, isso muda tudo. E agora eu quero pedir você que leia em Lucas capítulo 10 comigo. Eu não quero a minha correria, o meu desespero da vida lá fora, debaixo daquele calor, e eu paro de falar de Conselheiro Pena, porque eu não quero estigmatizar a cidade, porque tem muitos lugares também muito quentes, e às vezes não é o quente, às vezes é o frio, às vezes não é nada de quente nem frio, às vezes é a sua semana de trabalho, às vezes é o problema em família, não importa qual a sua realidade, o Senhor não nos quer nessa vida correndo desesperadamente atrás dessas coisas. O Senhor quer que eu e você entendamos quem Ele é, o chamado de Deus, e possamos viver a vida nele. Quando nessa noite nós colocamos diante dele os nossos pedidos, as nossas questões, e nós declaramos: Senhor, eu estou entregando a ti tudo isso, eu não quero isso de volta. É como você estivesse entrando nessa sala e o porteiro recolhesse seu agasalho, recolhesse suas bolsas, recolhesse tanta coisa que você está carregando, e tirasse tudo de sobre você, e colocasse lá em algum lugar, e te desse para sentar uma cadeira deliciosa, uma poltrona deliciosa, uma água gostosa, e falou assim: fica aqui, descansa, mas as minhas coisas, deixa que eu vou cuidar das suas coisas. Isso é o que nós queremos ter feito nessa noite. Senhor, eu estou entregando ao Senhor minhas coisas. Mas deixa eu pegar de volta, eu preciso. Não precisa sair correndo, não precisa tentar resolver suas coisas. Você já entregou nas mãos do Senhor. Agora você está nele, agora você está dentro dele, agora você quer viver em Cristo, agora você quer permanecer em Deus. Deixa que eu faça as coisas do meu jeito aqui dentro. Fique submisso ao que eu orientar. Mas eu tenho uma... Fica tranquilo. Mas eu queria um copo d'água. Eu trago aqui para você. Mas eu queria, eu precisava comer alguma coisa. Eu trago aqui para você. Mas eu estou com uma dor aqui. Eu resolvo isso aqui para você. Descansa em mim com todas as suas demandas. Ah, muito difícil, pastor. Quem me dera poder fazer isso? Porque, na verdade, a realidade é que o mundo está vizinho. Mas o Senhor está dizendo que se eu sou crente, eu creio. E se eu creio, eu preciso crer nisso que Ele está dizendo. Se você permanecer em mim. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. E Lucas capítulo 10, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde Ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Primeira palavra que eu quero destacar aqui nesse texto, irmão: trabalhadores. A palavra trabalhadores aqui diz respeito a homens e mulheres que entenderam que Deus não nos chamou para ficar caminhando nas ruas dessa cidade ensolarada ou desse frio que está me matando, na rua ou nas ruas dessa vida tão conturbada, e de vez em quando buscar aclamar por Deus. Trabalhadores entenderam que podem entrar nesse lugar, viver descansados nele e apenas ter ouvidos e tempo para seguir a vontade dele. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu faça nessa fase, nessa estação da minha vida. O que é que Deus tem para a sua vida nessa estação? Deus tem algo que é para você nessa estação da vida. Não tem a ver com absolutamente nada do que te aflige à volta, tem a ver com essa estação da sua vida. Há um conteúdo, um depósito de Deus sobre a sua vida tão maravilhoso, tão precioso, que não vai ficar guardado, apertado, comprimido por nenhuma das demandas. Por isso o Senhor te chama para um lugar onde Ele te dá o descanso, não apenas o ar-condicionado, mas o descanso, a tranquilidade para você ir fazer a vontade dEle. Eu não quero, Senhor, sair amanhã, segunda-feira, correndo de novo a semana inteira atrás de um dinheiro, atrás de um recurso. Eu quero essa vida. Eu não posso virar para o meu patrão e dizer: oh, eu já não vou porque o pastor falou que essa semana eu não preciso correr mais. Eu tenho que ir lá, Senhor, mas eu quero viver diferente essa semana. Eu quero, Senhor. E eu quero ser esse trabalhador, esse obreiro, que geralmente, nessa palavra do texto bíblico, trabalhadores ou workers em inglês, ou ergates em grego, significa alguém que trabalha por um salário, alguém que faz, um operário. Senhor, eu quero ser um trabalhador do Senhor, eu serei sustentado pelo Senhor, o Senhor vai me pagar o salário, o Senhor vai me dar os recursos, e eu quero ser um trabalhador do Senhor. Então eu já entendi, Senhor, que um trabalhador é aquele que deixa a correria da vida, os planos pessoais, os projetos pessoais, e entra em ti, e mergulha no Senhor, e vai viver a tua vida, e a tua vida nessa terra é a vida da igreja. É a vida do corpo de Cristo. E você sabe, eu repito isso aqui inúmeras vezes, eu não estou falando de você priorizar fazer um mundo de coisas dentro da igreja. Porque, de repente, nós estamos chamando de igreja só uma instituição humana cheia de atividades e programações. Mas é você buscar o Senhor com toda a sua força, com tanta intensidade, que o Espírito Santo começa a se mover. Ele não traz apenas o ar-condicionado para as coisas mais difíceis, Ele não apenas resolve aquela bagagem toda pesada que você deixou lá na portaria, Ele começa a conduzir sua vida, não apenas nos deleites que eu e você podemos receber dEle, mas também em orientações simples. Filho, eu te chamei para isso, faça isso. Filho, eu preciso ir a tal lugar, e eu preciso realizar essa obra maravilhosa, e eu escolhi você para fazer isso. e agora descansados, e agora confiados nele, eu me torno um trabalhador da sua seara. Eu vou crescendo em maturidade, eu vou conhecendo a Deus, eu vou crescendo em intimidade com o Senhor, e eu falo assim, eu não quero sair dessa sala por nada, eu não vou sair daqui por nada, eu sei o sufoco que está lá fora, eu sei o desespero que está lá fora, eu já entreguei nas tuas mãos aquelas questões, Senhor, eu quero agora permanecer em ti. Eu não sei como eu faço isso, saindo amanhã, no trânsito da minha cidade, e indo para aquela empresa e resolvendo aqueles problemas, mas o teu Espírito pode me ensinar. E eu quero isso, Senhor. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande homens e mulheres que sabem que podem entregar todas as coisas nas mãos do Senhor e priorizar o seu reino. Que sabem que estar nele é estar como membro do corpo de Cristo, inserido em Cristo. Eu quero isso, Senhor. A segunda palavra que eu quero destacar é Seara. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Terismos, em grego, que significa o ato de ceifar, relacionado à vinda de pessoas para o reino de Deus, referindo-se ao tempo da ceifa, o juízo final, quando os justos serão reunidos no reino de Deus e os perversos serão lançados no inferno para sempre. Senhor, eu quero ser esse trabalhador do teu reino, da tua seara. Eu tenho uma missão específica. A correria dessa vida, o cansaço, o desespero, Senhor, a ansiedade do dia a dia dessa terra, Senhor, está me consumindo, mas eu quero entrar, não numa sala que tem um ar-condicionado só, eu quero entrar em ti, eu quero me deleitar em ti, eu quero, como membro do teu corpo, viver a tua vida. Eu quero, Senhor, mergulhar no Senhor e eu quero viver esses dias como teu trabalhador, cuidando da tua seara, da tua colheita. E a pergunta que eu faço a você e a mim mesmo, como o Senhor me fez na continuidade dessa ministração: quem você é no corpo de Cristo? Quem você é na igreja? O que que Deus te deu? Qual o seu chamado? Porque você pode ser membro da igreja por 200 anos, mas se você não sabe qual o seu chamado, para que que Deus te chamou? E hoje pela manhã eu ministrei sobre isso, porque é que Deus nos salvou através de Jesus Cristo, não foi só para nos dar uma vida tranquila, não foi só para nos levar para o céu, o Senhor nos salvou para um propósito muito superior. E se você quer saber mesmo, eu desafio você a ouvir essa ministração e ir para diante do Senhor: Senhor, eu quero realmente viver nessa terra segundo o propósito para o qual eu fui chamado. E a pergunta é: quem é você no corpo de Cristo? O que é que Deus te deu para fazer? O que é que Deus te deu como privilégio? Quais dons Deus colocou em você? E quem é você na igreja local? Quem é você na igreja local? A igreja local é a agência de Cristo nessa terra. Conforme esse irmão Bill Hybels sempre diz, ela é a resposta do mundo. É a resposta da sociedade, um grupo de irmãos, de pessoas que nasceram de novo e que têm o compromisso uns com os outros, têm o compromisso com a missão daquela igreja local. Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero alcançar o teu propósito, eu quero ser esse trabalhador fazendo o que essa seara tem para ser feito, que é a colheita de vidas para o reino de Deus. Uma igreja local, irmão, é um lugar que Deus estabeleceu. Nós, como igreja local, não planejamos isso aqui. Como igreja local, nós não executamos nada disso daqui. Embora tenha sido cada um aqui que contribuiu com alguma coisa, embora são as pessoas que fazem essas obras práticas, físicas, mas, na verdade, a execução da edificação da igreja local é uma obra de Jesus. Não tem ninguém nessa terra que consegue dizer: eu vou montar uma igreja e eu vou permanecer através dos anos dando fruto. Não tem ninguém, irmão. Paulo disse, olha, não fui eu sou um apóstolo e eu sou o menor dos apóstolos, mas eu quero dizer a vocês, não fui eu que me nomeei apóstolo, eu fui chamado por Deus, eu fui colocado nesse lugar por Deus, e assim é um ministro do Senhor, assim é uma igreja local, Deus é quem planeja, Deus é quem executa, não somos nós que sustentamos essa igreja aqui, falando da igreja local, Projeto Adoradores, é o Senhor quem sustenta, o Senhor tem um compromisso com essa igreja local, o Senhor tem um compromisso com as igrejas locais. Às vezes eu vou em igrejas locais tão pequenininhas, em lugares tão difíceis, e estão ali às vezes por anos fazendo uma obra do Senhor, realizando algo do Senhor que pode ser que aparentemente não seja uma coisa assim grandiosa, mas estão ali em nome do Senhor, como trabalhadores da Seara, alcançando vidas e ceifando vidas, e o Senhor sustenta aquela obra. Que privilégio, Senhor, eu ser inserido no corpo de Cristo, eu ser chamado como trabalhador da tua obra. Eu quero, Senhor, isso para a minha vida. Paulo diz em Romanos 1, eu, servo de Jesus Cristo, chamado, separado, foi por Deus, e assim o Senhor o chamou, assim o Senhor o levantou como servo. No versículo 5, ele diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número vocês também são chamados. Eu e você somos chamados por Deus. Chamados por Deus. É para ir para o céu? Não, não é só para ir para o céu, nós vamos para o céu. Mas é para uma obra sobrenatural no corpo de Cristo, na ação da vida da igreja local nessa terra. E o desafio do Senhor nessa noite é, você entregou sua vida, você entregou suas questões, e aonde é para você ficar? Como você espera? Ou eu vou, hoje à noite ainda, amanhã, tomar de volta de Deus, e falar, Deus faz assim, Deus faz assado, Deus resolve, ou então como se Deus tivesse nem dado atenção, eu volto de novo diante do Senhor, Senhor, eu estou falando de novo com o Senhor, Senhor, eu estou colocando de novo esse motivo, Senhor, eu estou entregando o Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Mas filho, você não tinha entregue nas minhas mãos? Você não entregou nas minhas mãos aquela questão, aquele assunto? Por que você está tentando resolver, filho? Por que você está ansioso de novo? Por que você deixou a minha sala? Por que você saiu pelas ruas? Por que você está correndo atrás de recursos? Por que, filho? Fica aqui comigo, mergulhado em Deus, permanecendo em Deus. E o que é permanecer em Deus? Lemos aqui, seguir seus mandamentos, saber sua vontade, ouvir a sua voz, entender o que Ele tem para nós, dia após dia. Senhor, eu vou lavar roupa, o que o Senhor tem para mim hoje lavando roupa. Senhor, eu vou atender aquele cliente, o que o Senhor tem para mim atendendo aquele cliente. Senhor, eu tenho que andar nessa estrada, o que o Senhor tem para mim andando nessa estrada. Senhor, a palavra do Senhor diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Senhor, é a maior honra para mim pertencer a ti. Significa que eu sou parte do seu corpo. Eu estou em Cristo. Então, se eu sou parte do seu corpo, eu obedeço à cabeça. Cumpro os propósitos de Jesus nessa terra. Isso é um privilégio, uma honra, um encargo santo. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas. Eu estou pregando para chamar você a uma vida mais elevada de relacionamento com Deus. Eu estou pregando para desafiar você a mudanças muito importantes, grandes nesta semana, nesses dias. Eu quero isso aqui, Senhor. Eu vou te buscar. Eu vou me grudar em você, Senhor. Eu não te deixarei ir se não me abençoares. Eu quero isso aqui para a minha vida. E o Senhor vai ver que eu estou falando sério, porque eu vou jejuar. E o Senhor sabe o quanto é difícil eu jejuar. E o Senhor vai ver que eu estou falando sério, porque eu vou orar mais. E o Senhor sabe que eu não oro mais. Eu gosto de ficar na televisão, mas eu não gosto tanto de ficar orando. Mas eu vou parar de ficar na televisão e eu vou orar mais. O Senhor vai ver que eu estou falando sério. Eu não estou brincando com o Senhor, Deus. Eu não estou levando a vida espiritual, eu não estou levando o Senhor, eu não estou levando minha eternidade de qualquer jeito. Eu quero realmente viver nessa terra, nesse lugar, em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas, capítulo 19. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém. Tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Josafá, rei de Israel. O texto está dizendo que Josafá entrou no reinado e começou a operar com graça, com unção, com autoridade do Senhor, de tal forma que ele passou por toda a terra, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e foi governando de uma forma que fazia com que as pessoas tornassem ao Senhor. Em outras palavras, preste atenção aqui, o povo adorava ídolos estrangeiros. O rei disse, acabou isso aqui. E não era apenas um decreto do rei, porque essa expressão, o povo retornou ao Senhor, não diz respeito apenas a obedecer cegamente um imperador, mas diz respeito ao coração se voltar para Deus. O rei saiu falando algo na sua autoridade, na sua graça, na sua unção de governante, que fazia com que as pessoas se voltassem para Deus novamente. Quem é que tem essa missão? Hoje, de quem é essa missão? Ele constituiu para si reis e sacerdotes. Vimos hoje pela manhã que um dos propósitos do Senhor em nos alcançar através de Jesus Cristo, que não é só céu, muito menos só ter uma vida com as contas pagas, um dos propósitos do Senhor nos alcançar nessa terra é reinarmos em vida, governarmos. Desde o início ele disse, homem, eu criei você, governe sobre todas as coisas, domine sobre tudo. Mas nós vivemos uma vida em que nós somos dominados, governados, conduzidos, influenciados. É a agenda que domina, é o trabalho, é o dinheiro, é a opressão. Nós somos manipulados o tempo todo. E o Senhor diz assim, não é essa vida que eu tenho para você. Eu tenho para você uma vida em que você vai reinar, governar. E agora o Senhor traz a figura de um rei, Josafá, e diz assim, olha, esse rei faz o que você, ou fez o que vocês precisam fazer hoje. Vocês é que vão sair por onde puderem passar, fazendo com que as pessoas se voltem para o Senhor. Essa é a missão da igreja. De vez em quando, alguns chegam para mim, não só aqui, em muitos lugares, uau, pastor, a palavra foi pesada, hein? Bateu, hein? Não tem isso não, irmão. Não tem esse negócio de bateu, não. Não tem esse negócio da palavra pesada, não. Quando o Senhor ministra uma palavra através do seu servo, ele não está querendo pesar sobre você, ele só está querendo dizer assim, filho, esse é o meu reino. Vem para ele, vem para esse reino, e quanto mais absurdo ou difícil ou incompreensível for a proclamação do reino de Deus para nós, mais fica evidente o quanto nós estamos envolvidos com essa terra, com esse sistema, o quanto nós precisamos ser libertos do Egito. E o Senhor vem e diz a esse rei, faz com ele e chama a mim a você. Filho, eu te pus como rei sobre essa terra, você vai governar sobre uma instância. Faça como Josafá, que as pessoas se voltem para o Senhor. Seja uma mensagem, seja um livro, seja um texto, seja o Espírito Santo te acordando de madrugada, seja você assistindo uma coisa que não devia estar assistindo e o Senhor te incomoda, seja você tomando uma atitude que não era para estar tomando e o Espírito Santo te... Não é assim. Ouça a voz do Senhor dizendo, o Senhor está me fazendo voltar para o Senhor e eu vou reinar sobre essa terra e eu quero ser como Josafá, alguém que reina fazendo com que as pessoas se voltem para o Senhor. A vida da igreja, a proclamação da mensagem do Evangelho tem um alvo, que eu que prego e você que ouve, nos voltemos para o Senhor. Nos voltemos para o Senhor. Nessa noite o Senhor ministra a mim e a você que nos voltemos para o Senhor. Que nos inclinemos para Ele. E fez que Ele tornasse ao Senhor Deus de seus pais. O rei começou a agir de tal forma que o povo foi se voltando para o Senhor. Essa é a missão da igreja hoje. Esse é o ministério da igreja hoje. Mas já era a missão do rei e da nação de Israel no Velho Testamento. A mesma missão, o mesmo povo. Versículo 5, 2 Crônicas 19, 5. Josafá estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Juiz, a autoridade que Deus pôs sobre a senhora naquela cidade, foi Deus que pôs, tanto para mudar o obelisco e colocar uma palavra profética sobre a cidade, como para intervir na vida das pessoas. E não só a juíza ou o juiz, lá nessa estrutura, nessa dimensão dos juízes nomeados na cidade, na vida da sociedade, mas também eu e você como aqueles que levam a justiça. E nós sabemos pela palavra que Jesus é a justiça de Deus. É a autoridade dos filhos de Deus diante da sociedade nessa terra. O Senhor estabeleceu juízes e o rei saiu estabelecendo juízes de cidade em cidade. É a autoridade que eu e você temos de dizer, está escrito na palavra. Então, nesse casamento, nessa finança, nessa empresa, na minha vida, na minha alma, no meu coração, vai reinar a palavra do Senhor, decisão de alguém que tem autoridade para declarar. Eu e você podemos viver. Então, nós estamos vendo como devemos viver hoje e já havia essa realidade lá nos dias de Josafá. Versículo 6, disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, Ele está convosco. Dons do Espírito Santo para nós vivermos o dia a dia em família, na sociedade. No julgardes, nas suas decisões, nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu casamento, na sua família, seja onde for, Deus vai estar com você. E você vai julgar segundo a justiça dele, que é Jesus Cristo, porque você está em Cristo Jesus. Na verdade, quem está agindo é Jesus na sua vida. A ação da igreja hoje é a mesma ação naqueles dias de Josafá. Assim como os juízes deveriam julgar bem, o Espírito Santo dá dons a mim e a você para caminharmos o dia a dia e executarmos com sabedoria. Irmãos, nós precisamos buscar do Senhor mais sabedoria para decidir, para tomar atitudes. Às vezes a gente, como pastor da igreja, tem que receber alguns irmãos que fizeram algo tão absurdo, eu não estou falando aqui não tem ninguém assim. Aqui não tem ninguém, então não precisa ficar preocupado, não, que não é ninguém daqui não. Mas tem lugares, em algum lugar desse país, que as pessoas tomam decisões num rompante completamente contrárias ao que está escrito na palavra do Senhor, e elas vêm para dizer assim, ó, eu estou com esse problema, estou com aquele problema, com isso aqui, e a culpa vai para os outros, a culpa vai para o marido, a culpa vai para a esposa, e deve ser assim também lá no tribunal, a culpa vai para o governo, a culpa vai para um monte de gente, mas ninguém fala assim, eu tomei atitudes erradas, eu não busquei a presença do Senhor, eu não busquei os conselhos do Senhor, eu não segui os mandamentos do Senhor, e agora eu estou envolvido em tanto problema, e eu preciso me arrepender. Não, a gente está sempre achando que a gente está certo, mas a palavra do Senhor diz que se nós tivermos do Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, nós vamos tomar decisões sábias, e nós vamos poder ser como esses juízes, como autoridade diante da sociedade. Eu quero isso para a minha vida, Senhor, para o meu pequeno negócio, para o meu casamento, para as minhas questões, os meus dilemas lá com o meu... eu até pus no altar do Senhor essa questão familiar, Deus. Então você pode, talvez, já está recebendo do Senhor um direcionamento. Filho, me busca que eu vou te dar sabedoria no que você vai falar hoje à noite, naquela circunstância. Durante a semana, quando acontecer de novo aquele problema, que sempre resultava em grito, em problema, eu vou te dar o que falar, porque você entregou nas minhas mãos essa questão. Então, Senhor, se eu estou nessa sala, se eu estou em Deus, Ele começa a me mostrar, pelos dons do Espírito, como agir, como fazer. O versículo 7, agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem imparcialidade, nem aceita ele suborno. Também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo, andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Nós poderíamos entrar aqui junto dos levitas, dos que tocam e cantam no louvor, junto dos sacerdotes, dos que têm dons do Senhor para o serviço no culto e começar a entender do Senhor como Deus colocou sobre nós a autoridade. Por isso nós precisamos andar no temor do Senhor. Versículo 10. Toda vez que vier a vós, outros, sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos tornareis culpados. O Senhor está dizendo, olha, vocês como meus filhos, nessa terra, vão ter uma vida de santificação e uma vida de testemunho diante da sociedade. O Senhor está ordenando através de Josafá, o povo se organizando, o povo de novo colocando todas as coisas no lugar, e isso é absolutamente a vida da igreja hoje. Nós, como templos do Espírito, como corpo de Cristo nessa terra, trazendo para a sociedade o rumo, o norte, o referencial, os valores, o testemunho, as palavras, a decisão, o exemplo. Eu e você assim, mas isso é impossível se eu e você não estivermos nele. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Então eu quero estar no Senhor. Versículo 11 diz, eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição, sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Essa era a realidade de uma vida local de comunhão e serviço de Deus. Deus levanta um rei, Josafá, esse rei começa a organizar a nação, começa a organizar as pessoas, naquilo que é o propósito de Deus para a sociedade, e isso é absolutamente o que Deus tem para mim e para você como projeto, como missão nessa terra. Não é apenas falar que, olha, vai para o céu. Oh, se você continuar assim, vai para o inferno. Não, o Senhor quer que eu e você sejamos luz, modelo, exemplo, canais. Essa é a missão do corpo de Cristo, levar outros a reinarem em vida, levar outros a receberem da graça, do perdão, da cura, do sangue, mas também da presença do Espírito, da direção. Essa é a nossa missão como igreja, e não existe outra instituição, não existe ninguém, não existe empresa, não existe benefício, não existe governo, não existe nada nessa terra, irmão, que vai poder trazer de Deus para a sociedade, a não ser a igreja, na qual eu e você estamos inseridos. Essa é a missão que Deus tem para nós. Eu não posso gastar a minha vida só nas coisas que eu penso e que eu acho. Eu não posso gastar a minha vida só nas preocupações dos probleminhas. Por isso eu entreguei ao Senhor. Está entregue. Agora que está entregue, eu tenho que me assentar e esperar. Se eu não for paciente, eu vou lá de novo e tomo do Senhor. Deixa eu resolver. Está demorando demais, Senhor. Eu vou resolver do meu jeito. E aí, de novo, a minha vida está toda tomada de ansiedades, de preocupações, de correrias, de problemas. Mas se eu aprendo a entregar a Ele, eu tenho que me assentar e descansar. Enquanto eu me assento e descanso, eu tenho que ser quem? Eu tenho que fazer o quê? E nessa sala maravilhosa, a presença de Deus, o próprio Deus, primeiro Ele vai me refrescar. Ele vai derramar dos seus deleites, do seu espírito, da sua graça, da sua palavra. Ele vai me sustentar, Ele vai me dirigir, Ele vai me visitar. E Ele vai dizer, filho, faça só isso aqui, olha. Vai lá e faça isso. E depois volta para a minha presença. Não perca a minha presença, filho. Mas vai e faça o que eu estou ordenando. E se isso significa estar no corpo de Cristo, nós sairemos para fazer o que Cristo ordenou, alcançar as vidas. Nesse exemplo, numa expressão tão pequena, mas tão poderosa, da obra de Deus lá no Velho Testamento, o Senhor levantou um rei para fazer com que as pessoas se voltem para o Senhor. O Senhor levantou juízes para fazer com que as pessoas andem na presença do Senhor. O Senhor levantou levitas e sacerdotes para fazer com que as pessoas andem na presença do Senhor. Agora veja o que diz no capítulo 20. 2 Crônicas 20. Depois disso, os filhos de Moabe e filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. O rei não está fazendo as coisas que Deus mandou? O rei não está consertando a nação? O rei não está sendo um instrumento de Deus para alterar a sociedade, para abençoar a sociedade, para afetar a sociedade? O rei não está sendo um canal de Deus para abençoar as pessoas? O rei está sendo. Mas ainda assim, a palavra do Senhor diz que os inimigos vieram contra o rei. Às vezes a gente acha que Deus vai nos dar uma vida assim, mar de rosas. Deus, Deus, eu vou ter que sair dessa sala, eu vou ter que me virar, eu vou ter que resolver as coisas, eu vou ter que fazer do meu jeito, eu vou ter que, essa semana eu vou correr atrás, essa semana eu vou correr atrás, porque é o seguinte, os inimigos estão aí, o Senhor não está resolvendo, o Senhor não está fazendo nada, meu Deus, olha aquilo. E realmente os inimigos vieram contra Josafá. Versículo 2, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Isso acontece comigo e com você todos os dias, irmão. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, nós somos os reis que Deus colocou em qualquer situação. Quando nós estamos naquelas dificuldades mais violentas, quando a gente está vendo que o inimigo está se irandando de todas formas, você nunca vai ter condição de pensar assim, eu sou o rei. Não, você está assim, Deus, pelo amor de Deus. E, irmão, qualquer um de nós vai dizer, Senhor, ó, eu quer saber uma coisa? Eu vou chutar o balde. Mas o Senhor quer nos ensinar, filho, você é meu filho, membro do corpo de Cristo, autoridade de Deus nessa terra. Eu tenho uma missão para você e você não avança para o próximo ano, para o próximo estágio, se você não passar nessa prova. Então, fica firme nessa prova, ainda que as coisas estejam muito difíceis à volta, ainda que os inimigos venham e tomem as coisas à sua volta, cercaram você, e é isso que está dizendo o versículo 2. Os inimigos estão ocupando os territórios à sua volta. O versículo 3 diz, então Josafá teve medo. Só pastor que não tem medo. Pastor não tem medo. Pastor não chora, pastor não tem problema. Pastor, hoje de manhã a Dani deu o testemunho de que às vezes alguém pensa que porque ela está toda feliz, está sempre pulando e louvando e sempre positiva e sempre orando, ela não tem problemas. Não, irmão. O rei, por mais que estava andando diante do Senhor dessa forma, ele também tinha suas lutas, como eu e você temos. Agora, se já é difícil lutar contra os inimigos, sendo o rei, pior ainda, se eu e você descermos desse lugar de autoridade, se eu e você começarmos a nos ver como os pobres, coitados, que o diabo está dizendo que Deus abandonou, que Deus não me ouve, ah, meu Deus, aí que o negócio fica feio mesmo. Então eu preciso me manter, eu preciso permanecer nele, eu estou em Cristo Jesus, eu estou no corpo de Cristo Jesus, eu estou em comunhão com meus irmãos, na prática eu estou compromissado com a minha igreja, com meus irmãos, na célula, na comunhão, na oração, no jejum, na busca. O pastor chama para o jejum, mãe, não sei se eu vou fazer. O pastor chama para o encontro com Deus, ah, não sei se eu vou fazer. Vamos para a oração, ah, não sei se eu vou fazer. Vamos para o culto, eu já fui mês passado. Ah, meu Deus, pois então você vai experimentar que o inimigo vem e solapa a sua vida, porque você não está em Cristo. Mas eu estou em Cristo, sim, eu sou crente. Não, isso é blá blá blá. Estar em Cristo é estar no corpo de Cristo. Nascer de novo, estar no corpo de Cristo. E nós lemos aqui, é seguir os mandamentos do Senhor, porque quem segue os mandamentos do Senhor, esse é o que permanece nele. E uma das coisas que o Senhor vem e diz assim, anda junto, anda em comunhão, servindo uns aos outros. Então, Senhor, eu tenho um compromisso com meus irmãos, eu tenho um compromisso com a minha igreja local, eu tenho um compromisso com o reino do Senhor, eu tenho um compromisso com a missão da igreja nessa terra. Eu estou em Cristo Jesus e agora estou dizendo ao Senhor, os inimigos estão lá fora e eu estou com medo, Senhor. E não está fácil, Senhor. Eu não sei como vai ser. Eu não sei o que vai acontecer com meus filhos, eu não sei o que vai acontecer com essa história, eu não sei, Senhor, os inimigos estão lá, eles são muitos. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Se eu fosse o escritor, e talvez não seja o problema do escritor, talvez seja o problema do tradutor, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Eu escreveria de outra forma, eu escreveria da seguinte forma, então Josafá teve medo, mas se dispôs a buscar ao Senhor. É a nossa vida, irmão. É a vida da igreja. É a minha vida e a sua vida. Vistas lá em 2 Crônicas, lá no Velho Testamento. Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. O versículo 4. Judá se congregou. Judá se reuniu. Sabe de onde vem a palavra congregação? A congregação é o fruto daqueles que se congregaram, que se uniram, que se reuniram, que coletaram, que se ajuntaram. Isso é o corpo de Cristo. A única instância nessa terra em que pode existir unidade é o corpo de Cristo. Meu compromisso com o corpo de Cristo. Nisso eu me congrego. E até literalmente, congregar. Esse é um tempo em que em qualquer lugar do mundo, as pessoas estão diminuindo sua intensidade de fé, de amor, de comunhão, de congregação, de culto. Você pode ser um desses. Ou você e eu podemos dizer assim, eu vou lutar contra isso e eu vou permanecer compromissado com o Senhor, e Ele será o centro, o eixo, o principal da minha vida. Eu quero me congregar. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Numa interpretação simples do texto, congregar é se unir para buscar ao Senhor. Eu decido me unir para buscar ao Senhor. Eu vou me unir com minha esposa, com os meus filhos, com minha família, eu vou me unir com os meus irmãos, eu vou me unir com a minha igreja local para buscar ao Senhor. Porque apesar de eu ser crente no Senhor, de eu ter o Espírito Santo, de eu ser um rei nessa terra, de eu ser um juiz do Senhor nessa terra, de eu ser um ministro do Senhor nessa terra, os inimigos cercam e isso traz medo. E o que eu preciso não é que Deus me ajude com uma bençãozinha. O que eu preciso é estar nele. E a congregação no Velho Testamento é o corpo de Cristo. É o povo de Deus. É a nação santa. A assembleia, a companhia, a congregação, a convocação como um corpo organizado. Versículo 5. Pôs-se Josafá em pé, aonde? O que está escrito na sua Bíblia? Pôs-se Josafá em pé, aonde? Na congregação. Você acha que Josafá tinha um prédio? Não. Você acha que Josafá tinha um auditório? Não. Você acha que Josafá tinha uma estrutura religiosa como a que nós temos hoje? Não. Congregação não é a filial da igreja, como nós às vezes pensamos em congregação. Congregação aqui é o povo reunido. O povo reunido, o povo de Deus, o corpo de Cristo ali representado no povo de Deus. Ele se pôs em pé diante da congregação de Judá e de Jerusalém. Aonde? Na casa do Senhor. Diga, a casa do Senhor. Onde você acha que é a casa do Senhor? Quem é a casa do Senhor? Aonde Deus vem fazer morada? Aonde Jesus habita? Em nós, no seu corpo. Josafá se pôs de pé diante da casa do Senhor. A representação naquela nação, naquele tempo, da casa de Deus, da habitação do Eterno. Eu e você somos esta casa. A casa do Deus da aliança, Beit Yavé, o corpo de Cristo, a igreja. Olha o que diz o versículo 6, e disse, ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os que do monte de Seir, cujas terras não permitisses a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Nós temos a necessidade, irmão, de reconhecer que essa vida terrena é inteiramente espiritual e nós não podemos nada, nós não independemos de Deus. Eles estavam diante da casa, do prédio, do templo, que nunca mais foi o mesmo. foi derrubado. Herodes tentou reconstruir, mas ele não existe mais. O templo agora sou eu e você. E o Senhor prometeu, olha, toda oração que se fizer nesse templo, toda oração que se fizer agora no templo do Espírito Santo, eu ouvirei do céu. Os inimigos estão à volta. Senhor, a situação é essa. Amanhã eu tenho que enfrentar isso, isso e aquilo. Senhor, mas eu estou em ti. Eu permaneço no Senhor. Eu não estou fora na rua, correndo atrás e me desesperando e tentando dar um jeito, pedindo ao Senhor que me ajude. Eu deixei tudo nas tuas mãos. Eu estou em ti. Não foi o Senhor que me pôs nessa terra? Não foi o Senhor que me deu essa família? Não foi o Senhor que me colocou nesse lugar? Foi o Senhor. Agora os inimigos vêm e estão querendo tomar o lugar. Senhor, eu me posiciono no Senhor e eu clamo ao Senhor. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande realidade do ano de 2015, em que a situação é essa, em que o governo talvez esteja fazendo isso, em que minha finança não está bem, em que corre o perigo de eu perder o emprego, em que as coisas não estão boas, em que as pessoas não te buscam como precisavam buscar. Ah, Senhor, eu não tenho força para resistir ao grande impacto dos inimigos vindo contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não é isso que eu e você, como igreja, como missão nessa terra, precisamos fazer? Não é isso que aquele povo de Israel, lá naquele tempo, talvez tão limitados, talvez aos olhos de alguns tão deixados para lá, não estavam fazendo? Todo o Judá estava em pé diante do Senhor. Como também as crianças, as mulheres, os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Diga, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. A congregação é o povo de Deus, é a igreja, é o corpo, é a habitação, é o lugar de Deus, é a sala. Não apenas refrigerada da forma ideal, mas com anjos, provisão e o trono da presença do Senhor. É o lugar que a Bíblia chama de Santo dos Santos, onde eu e você podemos entrar pelo sangue de Cristo, porque o véu foi rasgado. E em qualquer situação, em qualquer tempo, o Senhor não nos quer reclamando nem guerreando, o Senhor nos quer na presença dEle. E isso é estar nele, e eu quero praticar isso na minha vida, Senhor. Versículo 15, e disse, dai ouvidos, presta atenção. Para nós seria assim, gente, vocês estão ouvindo a mensagem? Dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei de Josafá, Sóstenes, você que está pregando a mensagem, você está ouvindo a mensagem? Dai ouvidos ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa de tanta correria que você tinha que resolver lá fora. Você entregou nas minhas mãos. Não vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você consegue ver que você e eu estamos correndo lá fora. E a cidade pode ser quente ou muito fria. Pode não ser o exemplo da cidade, a ilustração da cidade pode ser a ilustração do seu casamento, das finanças, das questões emocionais, pessoais, estão lá fora, clamando, vem cá, aqui que você tem que estar, corre para resolver, chora, tenha problema, desanima, chuta o balde, aqui que você tem... Não, Senhor, eu quero estar em Cristo Jesus. A minha prioridade é Jesus. Na prática, o corpo de Cristo, a missão, no dia a dia, a minha igreja local e a missão que o Senhor nos deu de proclamar o teu evangelho como obreiros, como trabalhadores dessa seara, trazendo vidas para o reino do Senhor, é aqui que eu vou estar, Senhor. E é nesse lugar que o Senhor se levanta e diz, não temais, a peleja não é vossa, não saia para resolver, eu vou resolver, a peleja é de Deus. Uma vida tranquila nessa terra depende de dar ouvidos ao que o Senhor diz. Versículo 16, amanhã descereis contra eles. Na hora que eu liberar para vocês irem lá fora, vocês não vão desesperados tentando dar tiro para todo lado e tentando resolver e tentando me pedir que te ajude um pouquinho e que resolva. Não, não, vocês vão lá fora já com a minha palavra. Vocês vão subir pela ladeira de Ziz, porque eles estarão lá. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, por mais que os seus inimigos sejam violentos e que vocês estejam com medo, não tereis de pelejar. Tomai posição. Diga, tomai posição. Diga bem forte, tomai posição. Ficai parados. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram, o adoraram, o cultuaram, o buscaram juntos, a congregação reunida, culto, louvor, adoração, testemunho. Priorizar isso na sua vida, ainda que estivessem com medo há um minuto atrás, e ainda que o inimigo estivesse realmente lá ao redor. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coeritas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Versículo 20, pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Isso não é ser salvo, isso não é ser templo do Espírito Santo, isso não é ser crente. E crede nos seus profetas, e prosperareis. Isso não é andar no corpo de Cristo? Isso não é andar na comunhão dos irmãos? Isso não é estar debaixo dos ministérios proféticos, apostólicos, pastorais, de ensino? Isso não é estar no dia a dia do corpo de Cristo? Absolutamente o mesmo. O Senhor vem e diz: olha, crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A vida em família, na congregação, no ajuntamento da igreja local. Continue lendo o versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você consegue ver você nessa semana tentando pegar de volta o que você colocou no altar do Senhor, e o Senhor diz: não, deixa comigo, deixa comigo. E você se assenta e vai fazer o quê? Louvar ao Senhor. E o inimigo te mete medo, e o que você faz? Louvar ao Senhor, render graças, bendito ao Senhor, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do Monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. É louco, não faz sentido. Mas Deus faz algumas coisas loucas. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar há 3 dias, saquearam o despojo, porque era muito. Ao quarto dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, tornaram para a cidade do louvor e da adoração com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Eu preciso entregar e descansar. Descansar significa estar nele. Estar nele significa seguir seus mandamentos, ouvir a sua voz. Estar nele na prática diária significa compromisso com o corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. Na prática significa compromisso com a minha igreja, com os meus pastores, com os meus irmãos, com a célula, com a palavra, com a adoração, com o louvor, com o jejum, com a visitação, com o evangelismo. Eu quero compromisso nisso com o Senhor Deus. Qual a sua visão, irmão, do projeto de Deus? Qual a sua visão da igreja local? Qual a sua visão do corpo de Cristo nessa terra? É apenas a sua fonte de ajuda? Deus é apenas a provisão para os seus planos, seus projetos e para socorrer você nas horas necessárias? Qual a sua visão dessa igreja local? Qual o seu compromisso com o Senhor na vida da igreja local? Como você vê a congregação que nomeamos Projeto Adoradores? O que pode mudar no seu compromisso com a missão de Cristo através da igreja local onde Ele te plantou? Fecha os teus olhos, irmão. Eu não sei para quem eu estou falando. Humanamente, eu estou falando para tão pouca gente. E corro o risco dos que estão me ouvindo agora não alcançarem, não entenderem e viverem a vida do mesmo jeito. E como nós vemos alguns que vão a vida inteira na mesma ladainha, no mesmo ritmo. Eu não sei para quem eu estou falando. De vez em quando eu oro ao Senhor e eu preciso entregar isso a Ele. Senhor, por que que o Senhor não opera? É possível que nós estejamos alcançando milhares de pessoas agora pela internet, seja pelo vídeo, seja pelo áudio que é distribuído amplamente. Mas eu não sei para quem eu estou falando. Porque eu e você corremos o risco de continuarmos vivendo a nossa vida do jeito que é o modelo dessa vida terrena. Em que nós só continuamos pedindo ao Senhor uma ajuda. E se Ele demorar meia hora, nós tomamos de volta o pedido e vamos sair na correria da vida, para tentar resolver do nosso jeito. E a oração vai continuar sendo a mesma de Jesus. Senhor, manda trabalhadores para a tua seara. Desperta esses irmãos que nem têm compromisso com o Senhor. Desperta essas pessoas, Senhor, que optaram pelo futebol, optaram pela novela, optaram pela televisão, optaram pelo show, optaram pela vida, pela correria, pela cama, pelo descanso, pelo dinheiro, optaram por tantas coisas, Senhor, e que estão aí, conforme diz a tua palavra, perdendo a fé, perdendo o amor, não se congregando, não buscando o Senhor, não pagando o preço pelo esforço em encontrar o reino do Senhor. Senhor, desperta cada vida espalhada por essa cidade, por essa terra, é a nossa oração, Senhor. Desperta a mim, desperta meus irmãos que estão hoje aqui. Chacoalha-nos para que a gente viva essa vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu não sei o que é isso, mas eu quero viver em Cristo Jesus. Eu não alcanço isso completamente, ou talvez não alcance quase nada disso, mas eu quero viver em Cristo Jesus. Eu não quero essa visão religiosa romana de igreja, de vida com Deus, em que eu estou tentando e eu faço uma oraçãozinha, eu peço oração, eu faço uma campanha e aí eu consigo uma bençãozinha e aí melhora um pouquinho a vida. Não, eu quero viver em Cristo Jesus. Lá fora os inimigos estão me cercando, mas eu vou continuar em Cristo Jesus, eu vou permanecer nele. Eu não tenho, essa batalha não é minha, esses assuntos não são meus, esses são do Senhor. Eu sou um membro do corpo de Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou a noiva de Jesus. Eu estou aqui para uma missão muito superior a essa de conseguir administrar minha vida terrena. Eu quero isso para mim, Senhor, eu quero isso para mim. E se você quer isso para você, irmão, eu convido você a orar nesse momento e clamar ao Senhor. Eu quero isso para mim, Senhor, eu quero isso para minha vida, Senhor. Eu desejo, Senhor, mais comunhão com os meus irmãos na célula, nos cultos, no evangelismo, no serviço, mais participação no sustento da igreja, no sustento das missões que Deus nos deu, no sustento das obras missionárias, mais dedicação ao meu crescimento espiritual, aos dons, ao enchimento do Espírito, para que eu seja cada dia mais agente do Senhor nessa terra. Eu quero ser um Josafá, eu quero ser um rei, eu quero ser um juiz dessa terra, eu quero ser um levita, eu quero ser alguém que entra na tua presença e te busca e te adora. Eu quero ser alguém que, como membro do corpo de Cristo, Manifesta a glória de Jesus por onde passa. Eu quero, Senhor.